noite iluminada, 5, 6 da madrugada. Do céu do paraíso uma luz me foi mandada. Nasci uma criança pra amar e ser amada. Anjo feminino, pele macia, emoção a flor, eu abracei minha filha. A sensação foi louca, ela deitada no meu peito. Um coração de pedra derreteu nesse momento. Só puro veneno, sangue no olhar. Uma vez na vida parei pra pensar. Calibres, munição, droga, correria. Assim que futuro eu vou dar pra minha filha. Mas como pode um anjo tão pequeno fazer 20 anos se encher de sentimento? Mudar o pensamento, modo de viver. Anos pela rua pra matar ou pra morrer. Mas agora por você, minha filha, eu vou viver. Nasceu a minha mente, quero o mínimo que dê pra viver decentemente. Viver humildemente, só porém tranquilo. Eu sou o primeiro passo numa tarde de domingo. A vida é muito louca, mano, barato é lindo. Chegar em casa cansado, estressado da rotina. Ela me abraça e me passa energia positiva. Com aquele jeito meigo, brilho de criança. Me faz erguer a cabeça e me encher de esperança. Acredita que a vida é mais que meu barraco. É mais que cocaína, mulher e carro roubado. A arma mais potente não pode estraçalhar. Um grande sentimento que Deus quis me enviar. Difícil acreditar que um dia eu ia amar. Nasceu uma flor, brotou o amor, me fez reviver, vou lutar por você. Minha missão agora é sua felicidade. Lhe dá proteção, carinho, afeto, amizade. Nossa, como é bom ver ela correndo aqui em casa. Agora eu entendo porque minha mãe chorava. No dia que eu saí desnorteado da sua casa, dominado por alguém que eu achava que me amava. Sei que tá em tempo de eu corrigir os erros da vida que no passado cometi. Graças a Deus tive uma chance de poder recomeçar. E eu sei que só depende de eu saber aproveitar. Minha filha, um sinal, uma bênção que recebi. Minha satisfação é poder ver você sorrir. Só Deus sabe a emoção que eu sinto quando te abraço. Quando me pede colo pra dormir sobre os meus braços. As noites da minha vida era farra no rolê. Agora as madrugadas é pra cuidar de você. Deus proteja o presente, seu brilhante futuro. Nunca esqueça que seu pai te ama mais que tudo. Nasceu.